ser três vezes maior, ele, obviamente, por ter um território maior, ele produz muito mais. Principalmente a cana, o gado, né, agropecuário, no modo geral. Então, o Lutécio arrecada hoje aproximadamente uns 300 mil reais a mais que o Oscar Bressane por mês. Isso repasse do governo, entendeu? Federal e estadual. Então, tá aí a explicação. Daria 10 mil reais por dia a mais que o Oscar Bressane. Então, 300, se você pegar, dividir, vamos por 12 meses, vai dar quase 30 mil, né? Quase 30 mil reais. Então, dá para você fazer show à vontade, né? Não estou falando que o prefeito Lutécio está gastando dinheiro com show. Estou falando que o prefeito Lutécio está fazendo a parte dele e o prefeito nosso faz a nossa a parte dele também, né? A nossa cidade, a situação é diferente, a arrecadação é diferente. Não é verdade? Então é isso aí. Rádio Brasil é informação, Rádio Brasil é cultura. Eu não sou dono da verdade, porém eu tenho esse conhecimento, né? Que o território é três vezes maior e a arrecadação de verbas do Estado ou da Federação é aproximadamente de uns 300 mil reais a mais por mês que o município de Lutécio arrecada com relação ao município de Oscar Bressane. Então é isso aí, Rádio Brasília Informação, Rádio Brasília é Cultura. Bora lá, vamos dar um bom dia pro meu tio, tio Bruninho. Tio Bruninho e minha prima Margarida estão ligadinhos nas ondas da Brasília FM, curtindo os modão aí. Vocês estão ouvindo agora com Taviano e Tavares, Canoeiro. E bastante gente canta, né? Inclusive os mais novos, João Neto e Frederico, por exemplo. Bora tocar um modão, a Rei de Prata, com Tião Carreiro e Pardinho, pro meu tio Bruninho, pra minha prima Margarida e todos os seus familiares. Bora lá, são 6 horas e 23 minutos. São José do Rio Preto, muito tempo se passou. O seu Oscar Bernardino com a boiada ele viajou. Num transporte a Mato Grosso na comitiva levou um filho de criação que na lida ele ensinou. No seu arreio de prata que no rodeio ganhou o menino ia garboso no potro que ele amansou. Aquele arreio de prata era o que mais estimava, somente em dias de gala que em Rio Preto ele usava. Nesta viagem seu Oscar pros peões recomendava, pra zelar bem do peãozinho que recente se formava. O menino de ponteiro berrante repicava, oita Maria, o peãozinho de perto lhe vigiava. A mania do menino seu Oscar sempre lembrava, na hora do rebuliço com a vida não contava. E foi lá no Pantanal quando ninguém se esperava, uma onça traiçoeira numa vez ela pulava. A boiada deu um estouro que o sertão se abalava, parecia que o mundo nesta hora se acabava. Os ares do campo virgem cheirava chifre queimado, o menino dando grito pra tentar segurar o gado. A barrigueira partiu do cavalo, foi jogado nos cascos dos cuiabanos, pelos campos foi pisado. Quando a boiada passou, vira um peãozinho estirado, com seu arreio de prata, estava morto abraçado. O seu Oscar Bernardino, sua alegria acabou, pegou arreio de prata pro Antônio, ele falou: este arreio é do menino, deixe com ele, por favor. Na sombra de um manjiqueiro, uma cruzinha fincou. E na cruz fez um letreiro, aqui jaz um domador, que apesar da pouca idade, nenhum peão com ele igualou. Olha a hora, pessoal. 6:27. Deixa eu baixar o volume aqui, porque é, hoje não é dia de falar mal de sogra, não. Vamos pular essa música aí, porque hoje tem que falar bem da sogra, não mal da sogra, né? Vamos colocar um catireiro aí, porque esse negócio de falar que a sogra mestre de ressaca na segunda-feira é tudo mentira. Eu não conheço nenhuma sogra que tenha esse hábito. Alguém tem aí uma sogra que toma um goró no domingão, de sexta a domingo, na segunda-feira, a véia amanhece meia coroca de cama? Não, né? Ninguém tem, não, né? Ah, tá bom, beleza. Se alguém tiver, não fala pra mim, não. Não fala pra mim, não, senão eu vou cometer um grande pecado, tá bom? É bom que eu não saiba mesmo. Deixa a sogra de boa lá, tomar o gorozinho dela sossegado, curtir. Já trabalhou bastante, já criou filhos, já criou netos, né? E hoje tá com aquele monte de roupa pra lavar. Tem que mais é meter o pé na cachaça e deixar um pouco as coisas de lado, né? É muita responsabilidade a vida toda, né? Deixa as noras se virar um pouco agora com os netos, não é verdade? Se bem que as noras agora esse mês estão mais sossegadas, né? Dá o mês de férias das crianças, com certeza vai ficar todo mundo mais sossegadinho, não é verdade? Então tá bom, deixa a sogra quieta então. Beleza? Bom dia, meu irmão. Cadê ele? Mas que tá escrevendo aqui, mas parou por quê? É com você mesmo que eu tô falando. Parou por quê? Por que parou? Bora! Já que você parou, bora mandar um bom dia pro meu irmão Antônio da Arma. Tá sempre ligadinho nas ondas da Brasília FM. Mandar um modão na voz de Tião Carreiro e Pardinho. Canoeiro, também, canoeiro, um modão que todo mundo canta, né? Falou, bom dia, meu irmão Antônio. Beleza? Tá tudo joinha por aí? Opa, com certeza, né? O Antônio não mandou o bom dia dele ainda aqui, mas daqui a pouco deve estar mandando. Ele também é um dos primeiros a mandar. Até antes das 6 horas da manhã, ele está mandando. Hoje ele vai ser um pouco preguiçoso. Segundou, né, Antônio? Segundou, então o cara fica mais maneiro, né? É isso aí. Bora ouvir então, na voz de Tião Carreiro e Pardinho, Canoeiro. Em especial pro meu irmãozinho Antônio, que já está ligadinho nas ondas da Brasília FM. Deve estar fazendo o café dele agora. E para todos vocês, ouvintes da Brasília FM. São 6:29. Daqui a pouco eu volto para falar para vocês quem é o santo do dia. Bora lá, vamos ouvir então, na voz de Tião Carreiro e Pardinho, Canoeiro. Aê, só a batidão da viola, com Tião Carreiro e Pardinho. 104.9. As novidades você ouve aqui, as melhores músicas tocam aqui, o sucesso que você gosta de ouvir, a melhor sintonia aqui. Olha que vozeirão bonito. Vocês sabem quem tá cantando? Eu não sei se é a Lady ou a Laura. Eu não sei quem faz a primeira, mas é com certeza uma das duas. Porque a música, o nome da música é Eu Te Desejo, na voz de Lady e Laura. Olha a hora, pessoal, são 6 horas e 34 minutos. Vamos ver quem é o santo ou a santa do dia de hoje? Bora lá. Eu vou colocar uma música aqui na voz do Padre Reginaldo Manzotti. O nome da música é Prece à Nossa Senhora. Tem a participação especial da cantora Elba Ramalho. Bora ouvir? Enquanto isso, eu vou ver quem é o santo ou a santa do dia. Prece a Nossa Senhora com Padre Reginaldo Manzotti e a participação da Elba Ramalho. Hoje é dia 1 de julho. 1 de julho, confirmando aqui para não errar. Às vezes você encontra, você vai faz outra busca na internet, você vai encontrar outro santo, tá? Beleza? E às vezes conheci de 2, 3, até 4 santos, eu já encontrei aqui na minha pesquisa. Então hoje é dia dos santos, Júlio, São Júlio e Santo Arão. Arão, 2 A, Arão. Eles foram mártires na Bretânia. Parece que Júlio, quer dizer, a escrita já foi feita em dúvida, né? Parece que Júlio e Arão tenham sido assassinados por serem cristãos durante as perseguições de Diocleciano. Isso aconteceu no ano de 304. Hoje, esses dois mártires são particularmente venerados em Caerleon, uma fortaleza romana ocupada pela 2ª Legião de Augusto. Isso durou do ano de 75 até o ano de 431, na Bretanha. Augusto não viveu de 75 a 431, mas ele criou uma legião que durou, né? De 75 a 431. Então é isso aí. Hoje é dia de São Júlio e São Arão. Eles foram assassinados durante as perseguições de Diocleciano. A morte deles aconteceu no ano 304. E hoje eles são martirizados, particularmente martirizados, e estão venerados em Caerleon, que é uma fortaleza na na Itália, em Roma, que hoje é ocupada pela segunda legião. Não, hoje é ocupada, não, na época era ocupada pela segunda legião de Augusto, do ano de 75 até o ano de 431. O texto aqui é bastante extenso, fala inclusive que Santo Arão era irmão de Moisés, sumo sacerdote do Antigo Testamento. Aí vem um monte de informações aí, para não esticar muito o assunto, vamos parar por aí. Beleza? Então hoje é dia de São Júlio e Santo Arão. Nossas preces e nos amparai. Livrai, Mãe querida, e afaste de todo mal. Mostrai o caminho àqueles que não sabem onde ir. Ó Mãe, vem cuidar do futuro do nosso povo. Virgem Imaculada, Senhora da Esperança, clareia nossa estrada, olhai nossas crianças, salvai o povo seu, Nossa Senhora. Brasília FM 104. Olha a hora, pessoal. São 6 horas e 40 minutos. Você está ouvindo aí com Lady Laura, Quem Roubou Você Pra Mim. Olha que legal. 6h40. Agora há pouco eu cometi um grande erro aí. Na verdade, uma grande injustiça. Eu falei que meu amigo Antônio não tinha mandado um bom dia aqui na Rádio Brasília FM. E exatamente no momento que eu estava falando, fazia 2 minutos que ele já tinha mandado um bom dia. Então peço perdão aí, peço desculpa ao Antônio. Está sempre assíduo na Brasília FM. Ele e o Marcos são os primeiros a mandar um alô, mandar um bom dia aqui na Rádio Brasília. Eu agradeço imensamente de coração. Valeu, Antônio. Obrigadão, hein? Vou mandar um modão para você na voz de... A música é conhecida, tá? Pagode em Brasília. A minha vizinha aqui, Dona Elza, gosta muito de ouvir essa música. Aliás, eu ofereço para ela também, para toda a sua família, mas em especial para o meu irmão Antônio, na voz de Alan Paulo e Monte Rei. É, já ouviu falar? Pois bem, bora ouvir. Com Alan Paulo e Monte Rei, Pagode em Brasília. Em especial para o meu irmão Antônio e para todos vocês, ouvintes da Brasília FM. Obrigado, Antônio, hein? Bora lá, tamo junto, meu irmão. Quem tem a roça. Aí, um batidão diferente na viola. Vocês perceberam a introdução? Eu tiro a roça do mato e sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele na espora. E a mulher namoradeia, eu passo o couro e mando embora. Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro embrulhão. Pros prisioneiros inocentes eu arranjo advogado. E a sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado. E os galeiros embrulhão com meus versos estão quebrados. Bahia deu Rui Barbosa, Rio Grande deu Getúlio. Em Minas deu Juscelino, de São Paulo é meu orgulho. Baiano não nasce burro, gaúcho é rei da coxilha. Paulista ninguém contesta, é o brasileiro que brilha. Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília. No estado de Goiás, meu pagode está mandando. No bazar do Valdomiro, em Brasília, o soberano. No repique da viola, balancei o chão goiano. Fazer a retirada, despedir os paulistanos. Adeus que eu já vou embora, que Goiás está me chamando. 104.1 cidade pequena, ainda era menina, veio pra cidade grande. Pensamento de menina está. Aê, nascida no interior numa cidade pequena. Ele tá falando de uma menina, né? Mas na verdade quem está cantando é o Rodrigues Neto, que nasceu aqui na cidade de Oscar Bressane. Nasceu aqui na Água da Bananeira. Nosso amigo, nosso irmão Rodrigues Neto, que hoje ele mora no Vale do Paraíba, a cidade de São José dos Campos. Bom dia, meu irmão Toninho Piva. Tudo bem com você, meu irmão? Bom dia, minha irmãzinha Virgínia. Ouvintes assíduos da Brasília FM estão sempre ligadinhos nas ondas da Brasília FM. Vou mandar um modão pra esse casal maravilhoso. Essa música é a cara do Toninho. Eu sei que ele adora ouvir. Ele não pediu essa música, mas eu vou oferecer. A velha porteira, né? Não é a velha porteira. A música é só Velha Porteira. O nome da música, com a voz de Lourenço e Lorival. Obrigado, Toninho, obrigado, Virgínia, por fazerem parte da nossa família Brasília FM. Onde me criei, se transformou. Quase todos dali se mudaram e a velha colônia deserta ficou. Os amigos que ali permanecem transformaram tanto que nem conheci. Eu me envelheci. Seus morões pelo tempo ruídos, no solo caídos também encontrei. Já não ouço as suas batidas, seu triste rangido, lembrança me traz. Oscar Bressani tem a sua emissora, Rádio Brasília FM 104,9. Obrigado pela sua audiência. Rádio Brasília 104,9. Oh, oh. Rádio Brasília 104,9. Pessoal, essa música aqui é a música que nenhum prefeito gosta de ouvir, com Lourenço e Lourival. Escuta aí. Senhor prefeito, dê um jeito de imediato. As ruas da cidade estão cheias de buracos. Todos os dias quebram carro pelas ruas e o povo anda chiando, dizendo que a culpa é sua. Estou falando em nome da sociedade. Eu sei que dói a verdade, talvez o senhor não goste. Mas ontem mesmo eu vi a viola em caco. Fui desviar de um buraco, acabei enchendo um poste. Senhor... Olha a hora, pessoal. Como diz o Mirtão, isso é tudo brincadeirinha. Nossa cidade, graças a Deus, está bonita. Nada de buraco, né? Às vezes uma coisinha ou outra aí, quando chove muito, né? Porque a chuva, aliás, está precisando. Bem que eu gostaria que tivesse bastante buraco provocado por chuvas aqui na cidade. Não buraco grande, não chuva de estragar, né? Aquela chuva de molhar mesmo. Principalmente o nosso pasto que está muito seco, não é verdade? Mas é isso aí. 6 horas e 51 minutos. Bom dia, meu irmão Sebastião Destro Júnior. É, o Junão estava lá. Ele, o cunhado de Luzia Luba, o Rico, estavam lá no show do Marcos Paulo e Marcelo. As esposas, né? A Márcia, a Lourdes, estavam lá curtindo o showzão. Junão, aquela hora que eu estava com você na mesa lá, cara, acabou o show, eu ia dar uma carteirada para conversar com os artistas lá, os cantores, né? Aí eu fiquei quietinho, não falei nada para ninguém, porque eu já ia lá de picão dar uma carteirada para conversar com os caras, né? Então por isso eu não convidei ninguém. Aí cheguei lá, dei uma carteirada, deu tudo certo. Aliás, eu quero dar parabéns aí para a equipe que trabalha aí com o Marcos Paulo e Marcelo. Humildade, simplicidade, a dupla simples demais, adorei ter conversado com eles. Não estão me ouvindo nesse momento, mas com certeza vocês sabem de quem eu estou falando. Parabéns para essa dupla maravilhosa, canta muito bem por aqui. Bora ouvir um modão na voz de Marcos Paulo e Marcelo. Filhos do Brasil, com a participação de Edson e Woods, que estiveram recentemente aqui no nosso município de Oscar Bressane. Aliás, são muito simples também, né? Outro dia eu falei mal de uns cantores aí, doutor. Teodoro Sampaio, que atendeu mal pra caramba nós aqui, né? Então eu falo mal de um, bem do outro, mas de acordo com a educação deles, não é verdade? Bora lá, vamos ouvir. Eu não devo nada pra eles, né? Então se tratar a gente bem, eu falo bem. Se tratar mal, eu falo mal e acabou. Pronto, falei. Comida que você me negou. Eu sou aquele que te pede uma moeda no farol. Me ajuda, tio, qualquer quantia, menos que um real. Cê sabe, tio, quanto dói ficar sem comer. Cê sabe, tio, meu sonho é ser um jogador de futebol. Ouvi alguém dizer que todo mundo tem lugar ao jogar na seleção e fazer gol igual os do Neymar. Mas na verdade eu quero alguém que possa me adotar. E eu não tenho nem lugar para dormir. Eu preciso de uma chance pra me levantar. Eu não tenho culpa se eu não tive um lar. Eu moro na rua, amigo da lua, da chuva e do frio. Tio, eu sei como ninguém o quer dormir no chão. Mas eu sou do bem, não sou nenhum ladrão. Sou refém da sorte ou talvez da morte, filho do Brasil. Eu preciso de uma chance pra me levantar. Eu não tenho culpa se eu não tive um lar. Eu moro na rua, sou amigo da chuva, da lua e do frio. Tio, eu sei como ninguém o que é dormir no chão. Mas eu sou do bem, não sou nem um ladrão. Sou refém da sorte ou talvez da morte. Filho do Brasil, eu acredito. Cê sabe, tio, meu sonho é ser um jogador de futebol. Ouvi alguém dizer que todo mundo tem lugar ao sol. Jogar na seleção e fazer gol igual os do Neymar. Mas na verdade eu quero alguém que possa me adotar. E eu não tenho nem lugar. De uma chance pra me levantar. Eu não tenho culpa se eu não tive lá. Eu moro na rua, amigo da lua, da chuva e do frio. Tio, eu sei como ninguém o que é dormir no chão. Mas eu sou do bem, eu não sou um ladrão. Sou refém da sorte, ou talvez da morte, filho do Brasil. Sou refém da sorte, ou talvez da morte, filho do Brasil. Fique na Brasília FM. Breve uma super programação feita exclusivamente para você. Brasília FM. 104,9 MHz. É mais rádio. É mais você. Aumente o volume. Aumente o volume. Olha a hora, pessoal. São 6 horas e 57 minutos. Junião, eu coloquei a música aí, Filhos do Brasil, com Marcos, Paulo e Marcelo, com participação especial de Edson Lúcio. E, na verdade, eu estava falando de humildade e simplicidade, né? O Edson Lúcio esteve aqui com a gente. Foram muito simples, né? Atenderam a gente bem pra caramba, né? Apesar que eu não tive a oportunidade de conversar com ele, mas com eles, mas pelo que eu ouvi falar, ele tratou o pessoal dos Quebreçando muito bem, né? Já o Marco Paulo e Marcelo, eu posso falar que eles são muitíssimo educados, que eu tive o prazer de conversar com eles lá em Lutécio. Então, a gente está falando de simplicidade e humildade, né? As pessoas que vão cantar, independente de quanto está recebendo pelo show, independente do quão importante eles são, se fazem muito sucesso ou não, o importante é ser humilde, né? Não adianta nada você ser, eu sou muito afamado, mas não tenho educação. Problema seu. Pega a sua fama e leva embora, que eu não estou preocupado com você, não. Mas, Junião, Zé Luba, como nós fomos lá para ouvir os modão dos filhos do Zé Rico e Milionário, né? Bora ouvir então na voz do Marcos Paulo e Marcelo, Canarinho do Peito Amarelo. Bora lá, vamos ouvir. 6h58. Deu um ninho destruído, passou voando um canarinho, com suas asas quase sangrando, a companheira vai procurando. Quando ele cansa, para e canta, ninguém compreende que está sofrendo, desesperado. Desaparece, só Deus quem sabe que vai chorando. Vai, canarinho, passarinho do peito amarelo. Eu também sofro grande amargura, porque amei uma criatura que hoje me faz sofrer como a ti. Quando ele cansa, para e canta, ninguém compreende que está sofrendo, desesperado, desaparece, só Deus quem sabe que vai chorando. Eu que amei com toda minha alma e te adorava com imenso ardor, não foi o bastante para aprender-te. Eu fracassei, perdi meu amor. Ai, canarinho, passarinho no peito amarelo, eu também sofro grande amargura, porque amei uma criatura que hoje me faz sofrer como a ti. Sete horas e um minuto. Sete horas. Eu vou contar uma história bem na presença de Deus. Diz que foi em Pernambuco que este fato aconteceu. Um casal tem uma filha, presente que Deus lhe deu. Olha a hora, pessoal. Olha a hora, são 7 horas e 2 minutinhos. Acreditem se quiser, mas agora que começou a clarear o dia. Tá clareando tarde, né? Escurece cedo, clareia tarde. Mas são as estações do ano, né? Semana passada eu estava conversando com um parente, estava lá no estado de Pernambuco, e ele falou para mim, ele mandou uma foto, era 6h20 da manhã, pois bem, lá já estava bem claro, estava sol e estava claro, estava calor ainda. Falei, caramba, que bom, né? Bom de praia que faz o dinheiro valer a pena, né? Se quiser ir pra praia, você aproveita desde as 4h30, às 5 horas da manhã por aí, começou a clarear. Ele falou que não, 5 e pouco já tava clareando por lá. Isso é bom, né? Vamos ver quem são os aniversariantes do dia de hoje? Dia 1 do 7, 1 de julho. Vou colocar aqui, às 7 horas e 3 minutos, vou colocar aqui com o Leandro Leonardo, parabéns para os aniversariantes de hoje, e nós vamos ver quem são os aniversariantes do dia de hoje. Bora lá? Hoje faz aniversário, vou tentar baixar um pouco aqui, hoje faz aniversário o João Bezerra de Lima. O João Bezerra de Lima é meu tio, sabe por que ele é meu tio? Porque o Giovanni, filho dele, uma vez tinha eleição para prefeito aqui em Oscar Bressane, e eu era candidato a vereador. Ele foi no fórum, nós éramos assim, opositores do lado político. Ele chegou no fórum, convidaram ele para trabalhar na eleição, e falou assim: não, eu não posso trabalhar porque tem um primo meu que é candidato a vereador. Ah, quem que é o primo? Petrônio José Bezerra. Olharam na lista lá, é, realmente você está dispensado, você não vai trabalhar porque você tem parente que é candidato. Meu tio João Bezerra, então. Parabéns, tio João. Também aniversário do meu irmão. É, meu irmão mais velho esse aqui, o Rinaldo Vossian. Quem que é Rinaldo Vossian? Vocês lembram? Não? Rinaldo Vossian é o Biduca. É, trabalhou no posto de saúde por muitos anos. Ele é do Carmo, Roberto Torres. É a velha guarda da Secretaria de Saúde aqui em Oscar Bressane. Também aniversário do João Modesto Euclides. Eu não lembro quem que é o João Modesto Euclides. Nasceu em 1949. Das mulheres eu não sei a idade, porque não aparece a idade das mulheres aqui, só dos homens, tá? Também aniversário da minha prima Maria Aparecida Giroto Mosca. Outra prima também faz aniversário hoje, Enedir Martins Giroto, esposa do Orestão. Também aniversário do Luiz Bento Barbosa. Se eu não me engano é o Bentinho, irmão do Leozão, João Bento Barbosa. Também aniversário da Yara Soares Flores. Essa eu sei quem que é, essa é minha prima. E aniversário também do filho da Cida, André Giroto Mosca. É, hoje Papai do Céu selecionou vocês para nascerem no mesmo dia. Só pessoas especiais. Não digo que todas não são, né? Todo o pessoal que está aqui na lista aqui, com certeza, todos os dias tem aniversário de alguém. Parabéns para todos vocês que fazem aniversário hoje, dia 1/7. Que Papai do Céu dê para vocês muitos anos de vida, muita felicidade, muita paz e muito tudo que vocês pedirem aí, com certeza ele vai atender. Sete horas e 6 minutos. Atenção, o acúmulo de água aumenta os focos do mosquito da dengue. A Secretaria de Saúde orienta a população a eliminar os criadouros do mosquito da dengue. Deixe seu quintal limpo, tampe a caixa d'água, limpe as calhas, não deixe acumular água. Todos nós temos que fazer a nossa parte para eliminar o mosquito da dengue. Dengue mata. Em Oscar Bressane, a Rádio Brasília FM tem o apoio cultural da loja JM Modas e Variedades. Moda para toda a família, presentes e o atendimento VIP que você merece. Rua Virgínio Giroto, 504, ao lado do Petrobeer. Fale com a Natália pelo WhatsApp 14-99. A passagem de uma frente fria pelo estado de São Paulo nas últimas 24 horas trouxe instabilidade, especialmente à faixa leste do estado. Aqui no interior, variação de nebulosidade foi observada, mas as correntes de vento impediram até mesmo o deslocamento de uma intensa massa de ar frio pelo sul do país. Para você ter uma ideia, na madrugada de ontem, a menor temperatura mínima de todo o Brasil chegou a 8,8 graus negativos no município de São Joaquim, na Serra Catarinense. Já aqui no território paulista, tivemos mínima de 8,3 graus em Itapeva. No lado paranaense, geou no interior de Maringá, que teve mínima de 3,9 graus apenas. A previsão para hoje mostra um cenário de tempo firme sobre a nossa região e temperaturas mais discretas. Não há mais expectativa de chuva, como havia sido previsto na semana passada, pelo menos até o próximo domingo. Em Marília, a estação do IMET registrou ontem temperatura mínima de 14,4 graus e máxima de 23,4 graus, com precipitação acumulada de 1,2 milímetros. Temperatura máxima hoje na faixa dos 26 graus, mínima nesta terça de pelo menos 15 graus em Álvaro de Carvalho, Alvinlândia, Andirá, Bora, Bandeirantes, Oscar Bressani e Assis. Os dados de previsão são cedidos pelo CPTEC INPE. Daniel Panobianco, da agência PD Radar, com exclusividade para Brasília FM. Ouvintes da Rádio Brasília FM de Oscar Bressani, aqui é a Leila Moreira. Todos os domingos, a partir das 9 horas, vocês ouvirão o programa Brasil da Viola da FM TV nesta emissora. É a TV dentro da rádio. Você sabia que a Rádio Brasília FM tem o apoio cultural do Petrobir? A cerveja mais gelada da cidade. Atendimento diferenciado e grande variedade de itens para a sua festa. Rua Virgínio Giroto, 504, ao lado da loja JM. Telefone 14-996-21-6998, com Sanderlei. Atenção! É expressamente proibida a venda de bebidas alcoólicas e cigarros para menores de 18 anos. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, é crime. Estatuto da Criança e do Adolescente. Pena: detenção de 2 a 4 anos e multa. Se você presenciar alguns desses casos, entre em contato com o Conselho Tutelar de Oscar Bressani. Plantão 24 horas. Pelo telefone 14-99813-9588. Apoio Cultural. Prefeitura Municipal de Oscar Bressani e Rádio Brasília FM. Atenção, população! Segunda, quarta e sexta, coloque somente o lixo de cozinha e orgânico. Às terças-feiras, lixo descartável, papelão, garrafas PET, plásticos. Quintas-feiras, folhas. E às sextas-feiras, galhos e resíduos da construção civil. É proibido colocar as folhas junto com o lixo orgânico. As folhas devem ser colocadas em sacos separados. Você sabia que a Rádio Brasília FM tem o apoio cultural da Internet Way? Mais velocidade, mais conexão. Internet Way, eleita a melhor banda larga de Maringá e região, em 100% de fibra ótica e velocidade na sua conexão. Adquira oferta especial no plano de 800 mega por R$109,90 com Wi-Fi Turbo e ganhe 3 aplicativos. Não fique mais offline, fique Way e aproveite todas as nossas vantagens agora mesmo. Ligue para 0800-764-4000, WhatsApp 14-3316-7301 ou acesse nosso site internetway.com.br. Internet Way, a internet de qualidade feita para você. Atenção, toda terça-feira é dia de coleta seletiva. Separe todo o lixo reciclável, plásticos, vidros, papéis e metais. Mas atenção, será coletado somente o lixo reciclável. Vamos reciclar. Oscar Bressani, cidade amiga do meio ambiente. Realização: Prefeitura e Câmara Municipal de Oscar Bressani. 7 horas e 12 minutos. 104,9 Rádio Brasil. Brasília. As novidades você ouve aqui. As melhores músicas tocam aqui. O sucesso que você gosta de ouvir. A melhor sintonia. Aqui. Boiadeira no norte goiano, em beleza é uma soberana. Eu olhei nos teus olhos morteiros, no momento eu fiquei cabreiro, mas não minto, gostei da Goiânia. Olha a hora, pessoal. 7 horas e 14 minutos. Bom dia, meu irmãozinho Éder José Giroto. Éder, essa hora tá tomando café na casa da mãe dele, como de costume. Ele leva a filha na escola, passa lá pra serrar o café da mamãe, né, Éder? Da sua mãe, né? E fica ali ouvindo os modão na Brasília FM. Vou oferecer um modão pro Éder, hein? Pra dona Irene, pra toda a família, do Sérgio Giroto. Apareceu o modão na voz de Marcos Paulo e Marcelo. Tribunal do Amor. Mata a saudade do Zé Rico, né? Bora lá? Vamos ouvir? Não sou covarde, sempre fiz meu papel de homem. Não matei e nem roubei, só sei que estou condenado. Eu pretendo ser julgado pelo Tribunal do Amor. Não sou covarde, sempre fiz meu papel de homem. Não matei e nem roubei, só sei que estou condenado. sou eu. Sou eu que vivo sofrendo de paixão. Você está na 104,9. Rádio Brasília FM. Rádio Brasília. Eu pretendia escrever uma canção falando em coisas que jamais alguém falou. Deixar de lado as coisas do coração e que por ti meu pranto já rolou. Fiz um pedaço de poema tão bonito que até a própria natureza invejou. Mas quando fui concluir meu trabalho... Olha a hora, pessoal, são 7 horas e 20 minutos. Por falar em natureza, graças a Deus está chovendo aqui no nosso querido município de Oscar Bressane. Não é uma chuva grossa, é um garoão, mas uma garoa gostosa, tá molhando aqui o asfalto. Eu nem tinha percebido, estava escuro, mas apesar que ela começou já estava um pouco claro. Que bem, agradecer a Deus, né? Pelas poucas gotas de chuva, mas gotas abençoadas, né? Está muito seco aqui no nosso município. Na nossa, aliás, no oeste paulista, né? O estado de São Paulo todo está seco, né? É bem isso aí, agradecer a Deus pela chuvinha maravilhosa que tá aí. Muito obrigado, papai do céu, obrigado, coração. Natureza, né? É isso aí. Papai do céu sabe o que faz, né? Com certeza, agradeço imensamente por cada gota de chuva. Aproveitar essa chuvinha, nossa, dá vontade de fazer uma comida, mais uma segunda-feira, uma comida bem saborosa no fogão do lenha. O grande físico Arquimedes, ele falou a seguinte frase: dai-me uma alavanca e um ponto de apoio que eu removerei o mundo. Como eu não sou físico, e aliás eu nem gosto muito de matemática, muitos cálculos, eu vou inventar outra frase: dai-me um fogão de lenha nessa hora e uma panela bem grande que eu faço o almoço. Não ficou mais prazerosa? Não é verdade? Com esse tempinho, você num sítio, numa chácara, num fogão de lenha e uma panela bem grande, um costelão com mandioca, uma vaca atolada, uma pimentinha, o nego vai esquecer até que é segundão, vai querer tomar uma. Viola e a sanfona que eu tocava, deixo um burro de pai que ficou triste, que nunca mais cantou depois que eu parti. Hoje eu já sei, oh mãe querida, nas lições da vida eu aprendi o que eu vim procurar. Olha a hora, pessoal. São 7 horas e 26 minutos. Você vê como, como diz um amigo meu, uma coisa puxa a outra, né? E é bem por aí. Eu falei do Arquimedes brincando, né? Grande físico. Falou a frase: dai-me uma alavanca e um ponto de apoio, que eu removeria o mundo. Eu fiz a brincadeira com o fogão de lenha. E agora fui ver o que se comemora no dia de hoje, dia 1º de julho, exatamente alguém que trabalha com muitos cálculos, né? Muita matemática, muita fórmula, que é o arquiteto. Hoje é dia mundial do arquiteto. A palavra arquiteto é originária do grego. Arche significa primeiro ou principal, combinado com o termo tecton, que significa construção. Então, architecton, no caso em português, arquiteto, arquitetura, né? Dia Mundial da Arquitetura hoje, né? Então, parabéns para todos vocês que trabalham na área de arquitetura. Um abraço aí da Rádio Brasília FM, que continue fazendo os cálculos de vocês cada vez mais seguro, né? De vez em quando tem umas obras aí que são feitas de qualquer jeito, né? Sem um profissional competente, no fim acaba trazendo problemas, não é verdade? Mas é isso aí, vai construir, contrate um profissional da área e faça a coisa bem feita, não é verdade? Então contrate um bom arquiteto. Você está ouvindo aí na voz de Lourenço Lorival, Prego Velho. Eu vou oferecer um modão pro meu amigo, meu irmão, Flávio Crispim Moreira. Mora aqui no sítio Pontal, na zona rural de Oscar Bressani. Também na voz de Lourenço Lorival, Rainha do Paraná. Essa música também, quem gosta muito é seu Antônio. Seu Antônio Oreinha, Dona Maria. Seu Antônio gosta muito de ouvir essa música. Bora lá, vamos ouvir. Especial então pro seu Antônio, pro Flávio Crispim, que mora no Tito Pontal. E para todos vocês, ouvintes da Brasília FM. São 7 horas e 28 minutos. Paranaguá, aquele ninho de amores. uma graça e alcançou. Não há nada mais divino que o rocio cristalino da noite que serenou. Era o mês de novembro, diz a história, eu me lembro, a natureza. Santa milagrosa, certa noite apareceu. Ali ergueram um santuário, onde a Virgem do Rosário aos aflitos atendeu. Com o orvalho que caiu, Santa Virgem do Rocio este nome recebeu. Irmãos brasileiros no Porto Paranaguá, ao deixarem o navio, vão à Igreja do Rocio suas bênçãos implorar, pedindo felicidade se acabe a tempestade que desaba sobre o mar. Paz e proteção, pra que nunca falte o pão na mesa de um pobre lar. Santa Virgem do Rocio, quem te vê e quem te viu, nunca mais esquecerá. E aos filhos deste mundo vós não cansais de mostrar. Pela graça recebida, lembrança prometida, os romeiros vão levar pra Senhora Imaculada, que um dia foi proclamada Rainha do Paraná. Fique na Brasília FM. Breve uma super programação feita exclusivamente para você. Brasília FM, 104,9 MHz. É mais rádio, é mais você. Aumente o volume, aumente o volume. Eu sou roceiro e vou contar a minha história. Vou contar tintim por tintim. Olha a hora, pessoal. São 7 horas e 32 minutos. Eu falei agora há pouco que tava chovendo um pouquinho aqui, os quebra-sane, né? Apesar que a chuva tá bem fraquinha, nós vamos pedir a Deus para que essa chuva demore um pouco mais, né? E molhe um pouco o solo nosso aqui, apesar que a previsão não é de muita chuva para esse período do ano, principalmente aqui na nossa região. Mas vamos torcer para chover um pouquinho mais, quem sabe produtor rural, hein? Pessoal que pensa em plantar melancia e outro tipo de plantação, né? Consiga tombar a terra, preparar a terra para poder plantar melancia, né? Principalmente a melancia, que é o que nós mais plantamos aqui na nossa área. Apesar que muitos dos nossos produtores estão indo plantar agora no estado do Mato Grosso, por conta do solo lá. Está bem um solo bom, estão encontrando facilidade para arrendar terra por lá e estão plantando por lá. Mas tem bastante gente aqui que ainda planta aqui em Oscar Bressane. Bora oferecer então um modão na voz de Chitãozinho Chororó, Terra Tombada, para todo esse pessoal que está aí esperando chover um pouquinho mais para poder preparar o solo, preparar a terra para o plantio. Embora a música fale do mês de agosto, mas vamos antecipar para julho. Faz de conta que é agora. Apesar que andou coisa de quando gravar essa música, mudou muita coisa, né? A melancia para nós aqui agora praticamente planta o ano todo, né? Você tira uma

39 minutos. Bom dia, meu irmão. Eu vou dar um bom dia pra ele. Eu nem sei se ele está me ouvindo. Laércio Giroto Floresta. Faz tempo que ele não liga aqui na rádio, não manda uma mensagem, não manda um bom dia. Será que ele está viajando? Mas mesmo se ele estiver viajando, não justifica, né? Porque a Rádio Brasília FM vai pro mundo inteiro. Aonde você estiver, você vai ouvir a Rádio Brasília FM, né? Ele deve estar muito ocupado, deve estar trabalhando muito. Por isso que ele não mandou mais um bom dia aqui na rádio, não pediu nenhuma música, né? Conversa de rua, fiquei sabendo que ele anda muito apaixonado. Será que a paixão faz isso aí para a pessoa? Ela fica ali quietinho, né? Volta pro casulo? Bora lá então. Mandar um modão na voz de Marcos Paulo e Marcelo. Exatamente a música do Saudoso Zé Rico, né? Apaixonado. Oferecer pro Laércio, pro Laércio, pra Ana, sua mãe, Laércio, Laércio, seu pai. Tá ligadinho nas ondas. Eu tô falando aqui, ele tá escrevendo, eu tô com o WhatsApp aberto. Bom dia, meu irmão. Vou mandar pra você o modão na voz de Marcos Paulo e Marcelo, apaixonado. Bora lá, vamos ouvir. Passagem de uma frente fria pelo estado de São Paulo nas últimas 24 horas trouxe instabilidade, especialmente à faixa leste do estado. Aqui no interior, variação de nebulosidade foi observada, mas as correntes de vento impediram até mesmo o deslocamento de uma intensa massa de ar frio pelo sul do país. Para você ter uma ideia, na madrugada de ontem, a menor temperatura mínima de todo o Brasil chegou a 8,8 graus negativos no município de São Joaquim, na Serra Catarinense. Já aqui no território paulista, tivemos mínima de

Olha a hora, pessoal. São 7 horas e 50. 50. 54 minutos. Caramba, tá acabando o programa já. Eu tô de olho na chuva aqui, mas a chuva também parou. Fiquei até um pouco distraído olhando pro tempo, mas. A semana passada eu falei pra vocês das andorinhas, né? Que eu tava meio perdido na estação do ano, quando é que elas viriam. E ontem à tarde eu estava observando aqui na torre da rádio, tinha 8 andorinhas, a antena pequenininha, estava lotada de andorinhas. Então, veio a resposta, né? Uma semana depois veio a resposta. As andorinhas voltaram. Já estão por aí fazendo um monte de cerveja. Vem da América do Norte, né? Elas vêm de outros continentes até, por conta do calor, né? Aquece, elas gostam de frio, então elas vêm para cá, para a América do Sul. Bom dia, meu irmão Pereira. Pereira está ligadinho nas ondas da Brasília FM. Mandou uma mensagem aqui agora no WhatsApp. Pediu para ouvir um modão na voz de Milionário José Rico, o Jogo do Amor. Ele oferece especialmente para ela. Essa ela aí tá complicada. Ele não fala pra gente quem que é ela, né? Devagarzinho nós vamos saber quem que é a amada do Pereira, né? Ele oferece especialmente para ela e para todos vocês, ouvintes da Brasília FM. Bora lá, vamos ouvir? 7h56. E que vale eu ter tanto dinheiro, amigo, se quem eu amo não me quer? Com meu dinheiro eu comprei de tudo. No jogo da vida eu nunca perdi. Coração da mulher querida parece mentira, mas não consegui. Ela desprezou a minha riqueza, com toda franqueza me disse também que gosta de outro. Não quer um vintém. Nas demandas que tive na vida, o dinheiro me fez vencedor. Mas agora perdi a partida, o meu ouro não teve valor. Meu rival é um pobre coitado. Ser o ganhador, no entanto, é o felizardo, e eu fui derrotado no jogo do amor. Compreendi que nem tudo é dinheiro, e nem tudo se pode comprar. O amor, quando é verdadeiro, é de graça pra quem sabe amar. Meu rival é um pobre coitado. Brasília FM 104. 104. Rádio Brasília 104,9. Rádio Brasília 104,9. Rádio Brasília. Tocam aqui o sucesso que você gosta de ouvir, a melhor sintonia. Aqui ligou, é sucesso. Rádio Brasília, Rádio Brasília. Rádio Brasília. Olha a hora, pessoal. São 8 horas e 2 minutinhos. Parei pra ouvir aqui um. Olha o nome da dupla. Preferido e predileto. O nome da música é Malandrão Vianete. Aí, eu observando aí a música, ouvindo a música, né? É isso aí. Pessoal, 8 horas e 2 minutos. Chegou a hora de eu ficar por aqui, tomar o meu café, tá na hora. Torcer para chover bastante hoje, se Deus quiser. Continua um pouquinho nublado ainda, quem sabe a chuva continua, né? Mas antes eu quero mandar um alô, mandar um bom dia para os meus irmãos do Laticínio GG. Em nome do Ayrton, ele que liga o rádio lá e fica ouvindo os modão na Brasília FM. Consequentemente o pessoal acabou ouvindo que a fábrica não é tão grande lá, o Laticínio não é tão grande. Ele aumenta o volume do rádio lá, o pessoal fica curtindo os modão na Brasília FM. Vou mandar um modão para eles, em especial para os caminhoneiros, né? Apesar que essa hora eles estão debaixo de chuva, e se Deus quiser, debaixo de chuva, né? Buscando leite aí na toda a região. Às vezes até rodam 200, 300 quilômetros para buscar leite bem longe, né? Trazendo aqui para o nosso laticínio. Então vou mandar um modão na voz de Marcos Paulo e Marcelo, os homenageados de hoje, né? Fizeram gozar aí no Pé do Teste no sábado passado. E eu vou oferecer esse modão, tributo a um caminhoneiro, na voz de Marcos Paulo e Marcelo. Música bonita do Milionários é Rico, na voz agora de Marcos Paulo e Marcelo. Em especial para todo o pessoal do Latino GG e para todos vocês, ouvintes da Brasília FM. Muito obrigado pela audiência. Amanhã, se Deus quiser, 5 horas da manhã estarei aqui. A partir das 6 vou estar aqui para mandar um alô, mandar um bom dia para todos vocês. Eu fui, um abraço para todos. Do pão pra sustentar os seus, tentando esconder a emoção no momento do adeus. E agora sozinho na estrada, imagens na noite calada,

dois rios, Paitinga e Paraibuna, que se juntam ao rio Paraíba, que distante deságua no mar. Paraibuna hoje é o seu nome, Santo Antônio é o padroeiro, que serviu de pousada e descanso a viajantes e tropeiros. Com grande produção de café, o seu nome ficou conhecido, e depois também de algodão, um produto já muito sonhado. Muita gente chega à região a dar conta de tanto trabalho. Vem o gado de leite de corte, traz fartura para o povoado. Fartura gerada em carro de boiera levada, em lombo de burro de cangalha, logo isso seria mudado. Rodovia então é criada, caminhão era que transportava o algodão. Tudo era levado. A barragem represando as águas, sua terra fértil engolindo. Paraibuna então mostra ao mundo a beleza de sua paisagem, a cultura e a culinária, gente boa e cheia de prosa. Vem turistas do mundo inteiro visitar esta terra encantada. Venha conhecer suas belezas, bica d'água e também o mercado. Quem provar de sua culinária, a paçoca, a pamonha, o fogado, seu doce de banana famado, seus costumes que é tradição, sempre volta, pode acreditar, pois é este o velho ditado. Esperando ser feliz, hoje aqui longe dos papos, da querência e do galpão, a saudade é mais amarga do que o próprio chimarrão. Minha China prometida eu deixei lá em Caxias, deixei lá em Passo Fundo, perto de Santa Maria. O gaúcho da coxilha é que nem um beija-flor, por toda parte que passa sempre deixa um velho amor. Thank you. livramento, esta saudade é cruel. Ajuda em missão Leopoldo e também São Gabriel. Quem me dera estar agora onde o pensamento vai, pra rever a minha China e também meu velho pai. O arroz a carreteiro que a minha velha fazia era o prato mais gostoso do rincão onde eu vivia. Tenho medo do regresso, mal pensamento me vem, pois talvez que lá chegando não encontre mais ninguém. Esta canção, anjos da rua que adormece nos cantos de muros, sem passado, presente ou futuro, no mundo escuro da perdição. Meninos e meninas que não têm um pai pra lhes dar atenção, nem pra passear pegados na mão. Na Constituição tem o seu parágrafo. Meninos e meninas que nunca tiveram boneca e nem bola, e nunca foram um dia na escola, encontram na cola o seu desabafo. Fazem das praças os seus quintais, manipulados por marginais, são presas reais pra qualquer vagabundo. Anjos da rua, e muitas vezes nem sabe o nome, se entrega às drogas pra esquecer a fome, a culpa é dos homens que dirigem. Que não tem um pai pra lhes dar atenção, nem pra passear pegados na mão. Na Constituição tem o seu parágrafo. Meninos e meninas que nunca tiveram boneca e nem bola, e nunca foram um dia na escola, encontram na cola o seu desabafo. Você sabia que a Rádio Brasília FM tem o apoio cultural da Internet Way? Mais velocidade, mais conexão. Internet Way, eleita a melhor banda larga de Marília e região. Em 100% de fibra ótica e velocidade na sua conexão. Adquira oferta especial no plano de 800 mega por R$109,90 com Wi-Fi Turbo e ganhe 3 aplicativos. Não fique mais offline, fique Way e aproveite todas as nossas vantagens agora mesmo. Ligue para 0800-764-4000, WhatsApp 14-3316-7301 ou acesse nosso site internetway.com.br. Internet Way, a internet de qualidade feita para você. Atenção,

cachorro campeiro, amigo de vaquejada, hoje também está velho, no finzinho da jornada, estou no mesmo caminho, sinto as pernas fraquejadas. Só terei o meu descanso na derradeira morada. Deixando a fera maluca, peão que sabe montar. Se cair não se machuca, cutuca, peão, cutuca, cutuca, peão, cutuca. Peão na minha terra não costuma fazer feio. Aguenta pulos e trancos e não perde os seus além. É na espora batida, é no pelo e no arreio. O nosso peão cai. Deixando a fera maluca, peão que sabe montar. Se cair não se machuca, cutuca, peão, cutuca, cutuca, peão, cutuca. Querer ser o que não é, é coisa feia. Jeito atrevido com a maior cara de tacho, dando uma de peão no lombo daquele macho. Pensou que lombo de boi era tapete ou capacho, mas foi no primeiro pulo que o boi fez o despacho. Saiu com a espora pra cima e chapéu virado pra baixo. Cutuca, peão, cutuca, deixando a fera. Se cair não se machuca, cutuca, peão, cutuca, cutuca, peão, cutuca. Deixando a fera maluca, peão que sabe montar. Se cair não se machuca, cutuca, peão, cutuca, cutuca, peão, cutuca. 9:43. Sofrendo um abandono na longa estrada da vida, levando muita saudade daquela.

sinto por ela uma grande paixão. Está rodeada de espinhos, aquela rosa em Bonão. Sei, estou agindo errado, mas sei que o culpado é meu coração. Trouxe café com um sorriso em segredo, mas aumentou minha fé. Na hora tive o desejo de cobrir de beijos da cabeça aos pés. Em cima da mesa rodeado de vela. Se ele perder a vida, eu ganho a mulher mais bela. Morrendo não volta mais, eu fico em paz morando com ela. Deixei altas madrugadas só pra viver com você. Não sei se é o nosso dia de sorte, se o nosso amor é mais forte. Vamos tentar outra vez. Hoje é minha despedida das noites mal dormidas que tanto tempo passei. Eu já estou com as malas prontas, estou com os pés na estrada. Mulher, estou voltando pra casa. Moreninhos e amigos, sei que vai ser melhor assim. Eu vou levar a vida que sempre pedi a Deus. Essa paixão me chamou de volta, me deu mais uma chance pra viver nos braços teus. Caros amigos, vim dizer adeus. Vamos brindar de uma vez a última madrugada. Eu já estou com as malas prontas, estou com os pés na estrada. Estou voltando pra casa. 9:54. Em meio a tantas provações, saber que posso confiar em meu Senhor e acreditar que Ele nunca faltará. rocha. Muitas almas a clamar, famintos de amor, com sede de paz. São dias tão difíceis e cruéis, a guerra e fome por todo lugar. Mas ao amanhecer, a esperança vai chegar. Acolhedor, e levar tua palavra, ser canal da tua graça, completar carreira e guardar a fé. Você vai ouvir agora o programa Experiência de Deus, com o padre Reginaldo Manzotti. Apoio Cultural, Prefeitura e Câmara de Oscar Bressani. Estúdios da Rádio Evangelizar de Curitiba, com transmissão via satélite e pela rede mundial de computadores, a internet. Está no ar, a partir de agora, Experiência de Deus, com o padre Reginaldo Manzotti. Toca-me, Jesus, e me envia teu Espírito de luz. Chegará o entardecer. Quando quando penso nas pessoas. Louvado que eu seja amei, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Como foi o seu final de semana? O meu foi maravilhoso. Nas 24 horas, na presença do Senhor. Sacristão, você pode tocar o sino, você pode tocar a corneta, você pode tocar o shofar, porque eu quero louvar a Deus nosso Senhor, milhares e milhares de pessoas que passaram presencialmente, eu vou repetir, presencialmente pelo santuário, em todos os lugares onde a gente ia, tinha gente, tinham fiéis, peregrinos, rezando, clamando, é algo emocionante, algo que desde do sábado de manhã não tinha lugar, algo impressionante. E se estendeu por todo o final de semana. Agora, multiplica. Faz um cálculo de uma multiplicação generosa. Pela TV, pelo rádio, pelo aplicativo, pelas redes sociais. Então, podemos dizer, sem qualquer margem de erro, milhares, milhares de milhares de pessoas fizeram a experiência das 24 horas na presença do Senhor. Eu diria, se não fizeram integral 24 horas, pelo menos parte. Agora você veja quantas pessoas rezaram. Louvado seja Deus. Nosso Deus é mais, sacristão. Sobe o som, meu filho. Vem com energia, rapaz. Se alguém é pra não ter energia, sou eu. Você não, rapaz. Você tava de férias. Vai, meu menino de Deus. E vamos lá. E hoje nós começamos a novena de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Sai de retro, Satanás. E o mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Mas agora quero saudar a todos, todos que acompanham a partir da Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa, AM 1430, Evangelizar FM 99.5, o sinal de Deus em todo lugar, em rede com 90.9, Clube FM 101.5 e as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento. Rádio Brasília FM 104,9, Oscar Bressani, São Paulo. Saúdo a você que me acompanha pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto, pelas plataformas digitais, aplicativos, YouTube Padre Manzotti, sim, YouTube Padre Manzotti está fervendo ali, ó. É o pessoal participando, interagindo. E quais são os males que você quer que Deus afaste da sua vida? É São Bento. Quais são os males? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É sempre uma motivação. Sempre. Para mim é sempre assim. Louvor, gratidão. Mas não para. Agora já é outra batalha. Livrai-nos do mal. Senhor, naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se